Após a posição estável, veio teste 366 para o investidor SUS. Amadeira 10, boa noite, desça via para o nível de voo 050. Então, 3662, isso é para 2500, ajustão a 016, livre da sua ajustude em TAP. 3662, Jonathan, na frequência 18995. 3662, continua a aproximação, ajuste no 0 no meio. 0 no meio, 3662. Pouso autorizado, pistão 0, reatura 20 graus, 07 mais. Autorizado, só 3, né, reatura. Chanel 6190, distração 2,6, hoje chama 0,6, visita em tom de altitude e velocidade de estado. Das duas estações de Autorizado, seu nome é o senhor, para a decolagem. Direito de chama-se ao 209. 209, chama-se ao 209. Palavrinha, mas vamos autorizar pela 7.000, posso estabilizar. Alfa de Zona de S63, vai reportar estabilizado, China 6310. Amazonas, mesma noite de seu dia, chegada da Bomete 1 para o 050. Chegada agora. Contra o Salvador, voo 2043, boa noite. Voo 2043, boa noite, contra a turma de Jô 360, autorizado da Sando. Sobrinho 360, com quem aproxima? Sando. Aproximadamente 3 milhas afastado, continuando a norte, sem interferir. Ok, sente no trânsito do helicóptero, autorizado o pouso na 110, ajustado 26, China 63, 10. Autorizado em primeiro. Decolou, tá mantendo sobrevoo aqui na velocidade com mais filhos. Mantém escuta, doutor. Já vai regressar pra Ruanda, tá bom? Chega, então vai ter uma escuta e uma parte para o regresso. Vai mandar escuta e vai passar para o regresso, tá? boa noite. Thank you. voo 096, não era essa que veio. Salvador Cordial, azul 2795, mantendo 180 a 1 minuto de Conde. 2795, está em contato na Tazê, Bosque, 38 para chegada Bosque, reporte para descida. Guará Bosque, para interceptar Bosque, reporte descida, 2795. Quatro, hora de apresentar a porta corrida. Aí eu vou ficar de material com o senhor. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu posso te informar se é alguma rádio? Autorização para a aproximação do sinal LS que foi esquerda na Pro 060, essa prova está autorizada em interceptar. 2344, voltou para 2006, que é o Gichama 096, autorizado procedimento elétrico. Sujana, geralmente autorizado a escolher a zona 0, voo 4344. Descida, 2795 da Azul. 2795, desça para 4006, ajuste na 096. 4006, 1096, 2795. 344. Vamos te ordenar a frequência do 96-95. Obrigado, boa noite. Comandor, boa noite. Vou na 344. Se você está na parte, continua com a chave da pista livre. Vaga. Passa para o autorizado, pistão 0, vento 30 graus, 22 graus. Ele corre 2795, deixa para 2006, o AG chama 0-1-6, autorizado e eletro-6, repete o estabilizado. 2000-0-6, repassará estabilizado 2795. 030-2-3-4-4. 3-3-3, autorizado e eletro.